Nós estamos aqui para trazer as últimas informações para o município de Gaspar das decisões que a gente vem tomando quanto à questão do coronavírus aqui em Gaspar. Estou aqui novamente com o Dr. Ricardo Freitas, que é médico infectologista, e também com a Gisele, que é responsável pela Diretoria de Vigilância em Saúde aqui no município de Gaspar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas medidas que a gente tomou. Antes, dizer a todos que a partir de amanhã, todo dia, às 17 horas, a gente vai lançar um boletim informativo sobre essa situação no nosso município. Tá? Então todo dia, às 17 horas, a gente vai passar as informações, os encaminhamentos, das decisões e tudo mais. Uma outra situação que a gente está pensando é com relação à Expo Gaspar. A gente está avaliando a possibilidade de a gente cancelar o evento esse ano, porque a Expo Gaspar vai ser só lá no mês de junho, mas a gente, evidente, tem que começar a contratação, compra de materiais e aluguel de tenda e tudo mais, desde já. Então a gente está avaliando isso juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Agricultura. Né? Nos próximos dias aí a gente deve encaminhar e decidir isso de uma vez por todas, mas é uma questão que está sobre a nossa mesa para a gente tomar as decisões. Teve uma novidade hoje ao meio-dia, se confirmou a informação que o governo do estado passou ontem no início da noite. Foi publicado o decreto do governador Moisés com uma série de decisões, entre elas cancelando as aulas na rede municipal, na rede estadual, particular, enfim, cancelando as aulas por completo nesse sentido. Cabe a nós, nesse momento, por uma questão de hierarquia do ponto de vista jurídico, legal, acatar essa decisão. É claro que é uma decisão que vai impactar a vida das pessoas, vai impactar a vida das famílias, mas a gente não tem muita alternativa a não ser obedecer esse decreto. Né? Então, a partir de quinta-feira, amanhã é feriado em Gaspar. Então, a partir de quinta-feira, as aulas estão suspensas aqui em Gaspar. E a gente editou um novo decreto trazendo algumas situações, algumas decisões além das aulas. Então, nesse decreto, além das aulas que estão suspensas a partir de quinta-feira, estão suspensas as atividades da Biblioteca Pública Dom Daniel Hostins. Essa suspensão é por 30 dias a princípio, a depender aí da evolução dessa questão do coronavírus, 30 dias. Né? Das aulas, creches, escolas e no EJA. Tem algumas pessoas perguntando das escolas e creches particulares. É evidente que cabe a cada instituição particular acatar ou não a decisão do governo do estado. A rede municipal, as creches municipais e as escolas estaduais, nós estamos acatando. Então, além disso, a Biblioteca Pública Dom Daniel Hostins está com todas as suas ações canceladas para os próximos 30 dias a partir de quinta-feira. A Casa das Mulheres, o Centro Maria Hendrix, a Casa das Oficinas, os idosos, a gente já tinha tomado essa decisão na terça-feira, né? A Fundação Municipal de Esportes, todas as ações, as atividades esportivas da Fundação Municipal de Esportes estão canceladas. As atividades da Praça Céu estão canceladas. As licenças para eventos estão todos eles vedados a partir de agora, né? Eventos esportivos, religioso, cultural, enfim. Não será emitido nenhuma licença alvará de quinta-feira até em diante. E além disso, vai se rever as licenças e os alvarás que foram dados para eventos a partir do dia 19, 30 dias para frente. Os eventos esportivo, cultural, religioso e político, a gente recomenda, não temos como obrigar, mas a gente recomenda a suspensão de qualquer evento que aglomere pessoas acima de 250 pessoas externo e 100 pessoas interno, né? As visitas ao hospital, depois o Dr. Ricardo vai comentar mais um pouquinho sobre isso, porque é uma questão assim, bem técnica, né? A gente está suspendendo as visitas de pacientes no hospital de Gaspar. É uma ação preventiva também. Os velórios, pessoal, é uma questão bastante delicada isso, né? Mas a recomendação técnica é de que faça-se um rodízio de 10 pessoas, no máximo, né, ficar dentro do ambiente onde acontece um velório. E ter todo o cuidado com a higiene, né, manter lá o álcool gel na entrada, na saída, e continua todas aquelas recomendações que a gente já passou aqui com relação ao contato físico. Né? o atendimento da Praça do Cidadão aqui embaixo. O atendimento vai continuar, né? Mas a gente recomenda que os serviços que for possível a gente fazer por meio eletrônico, seja por e-mail, por WhatsApp ou por telefone, que sejam adotadas essas medidas. Se não for possível, que precisar vir presencialmente, ligue e faça um agendamento, seja para o SINE, seja para a carteira de trabalho, a identidade, alistamento militar, o INSS, né, especialmente o INSS com os idosos, é importante porque os idosos são o nosso grupo de risco, então ligar e fazer um agendamento se precisar vir pessoalmente. Então eu gostaria de começar agora então com o Dr. Ricardo, ele que é o nosso médico infectologista, para que nos passasse, né, da parte técnica, um resumo de ontem à noite até aqui, e reforçasse essa questão da visita no hospital, né, a importância de a gente ter um cuidado agora. É claro que a gente, se tem algum familiar, algum amigo, o objetivo nosso, a intenção, né, de visitá-lo, levar força para a pessoa que está lá internada, se recuperando da cirurgia ou qualquer coisa nesse sentido, mas são questões de ordem preventivas que a gente está tomando, e gostaria, doutor Ricardo, se o senhor comentasse mais um pouquinho, né, a importância disso e o porquê dessa decisão que a gente está tomando hoje. Bom, pessoal, como a gente já tem comentado, o coronavírus é uma doença que vem evoluindo, as informações vêm evoluindo e as tomadas de decisões também vão acontecendo dia após dia. O que a gente tem para trazer de novo em relação a ontem é que a gente optou por diminuir a circulação de pessoas no hospital, preparando ele como uma casa de atendimento à saúde mais específica para sintomas respiratórios, né? A gente tem que estar preparado para isso, a gente vai tirar as pessoas que não têm doença do hospital. Então a gente colocou a partir de amanhã não visitação de pacientes internados, exceto acompanhantes de menores de 18 e acima de 60 anos. Esses podem ficar com o paciente, a gente vai estipular daí a periodicidade da troca do acompanhante, se ele vai ficar 12 ou se ele vai ficar 24 horas, né? E isso a gente vai evoluindo essa informação à medida que o tempo vai passando. A outra situação que a gente está junto com a Secretaria de Saúde, a partir de semana que vem, cirurgias eletivas não acontecem mais no hospital. A gente vai deixar o centro cirúrgico preparado para atender cirurgias de urgência e emergência e deixar um leito lá reservado para algum caso de gravidade extrema que possa vir a acontecer. Consultas ambulatoriais também do hospital, que vinham através da Secretaria de Saúde, elas foram canceladas. A Secretaria de Saúde e o hospital vão estar remarcando essas cirurgias eletivas que já estavam no mapa de agendamento, e a gente vai entrar em contato com essas pessoas para estar reagendando isso no momento oportuno. Então é mais ou menos isso, prefeito Cléber, que a gente está tomando decisão no hospital, né, de cancelamento das cirurgias eletivas a partir de segunda-feira. Os ambulatórios eletivos foram cancelados, a visitação foi cancelada e a gente vai manter apenas então os acompanhantes de menores de 18 e acima de 60 com uma periodicidade de troca de acompanhante a ser definida ainda pelo hospital. Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Ricardo, né, e frisar novamente, né, pessoal, todas as nossas decisões que nós estamos fazendo aqui está baseado nessa questão técnica, né, principalmente o Dr. Ricardo, que é médico infectologista, e a Gisele, que é a nossa diretora de vigilância em saúde. A Gisele vai falar um pouquinho para nós agora, pessoal, quantos casos nós temos aí suspeito ou em acompanhamento nesse sentido e as demais ações que a gente vai tomar, né, pessoas que estão voltando de viagem, não apenas servidores, mas a comunidade em geral, né? Então, para você passar para nós toda essa situação aqui, para a nossa população. Então, até a data de hoje, né, a gente confirmou, então, aqui no nosso município, a presença de 4 pessoas que se enquadram como suspeito de coronavírus. Para tudo isso, como até o próprio Dr. Ricardo falou, o nosso prefeito também, existem critérios clínicos, protocolos, né, que são avaliados, que são determinados através do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Então, baseado nesses protocolos, a gente busca, então, né, as notificações e a investigação desses casos suspeitos. Esses 4 casos suspeitos daqui do município, eles estão bem, estão em casa, né, no que a gente chama de isolamento respiratório, isolamento social, né, voluntário, então a orientação, que eles agora permaneçam, então, dentro das suas casas para cumprir aí a quarentena que a gente fala. No mais, o que é bastante importante ressaltar? Os exames, eles são colhidos por nós, profissionais da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica. A gente vai até a casa do usuário para evitar que esse usuário fique se deslocando dentro do município, né, ou dentro até dos próprios serviços de saúde. E a gente mesmo, então, faz essa coleta nesse paciente suspeito. Esse material é enviado para o LACEN, que é o nosso laboratório de referência, né, em Santa Catarina. E lá a gente tem de 48 a 72 horas para podermos ter em mãos os resultados, se positivos ou negativos. Se positivo, a gente segue com o protocolo. Se negativo, então, a gente pode prontamente abortar, então, a quarentena, a rotina do protocolo. Uma coisa que é bem importante frisar e que a gente está percebendo que está vindo muito questionamento é a respeito das pessoas que estão em viagem internacional. O que elas vão fazer quando elas desembarcarem no Brasil, no seu município, aqui em Gaspar? A gente pede para que essas pessoas, todas elas, forneçam informações para a gente, para a Secretaria de Saúde, e informem que estiveram em visitação de países internacionais e que estão naquele ranking lá de país considerado de risco. Essas informações, elas têm que serem passadas para a Secretaria de Saúde. Junto com isso, a gente tem que ter um comprovante de viagem, ou passaporte, ou a passagem aérea, enfim, se é um cruzeiro, né, um comprovante de que esteve nesses países. E nós, a Secretaria de Saúde, a gente precisa fazer o monitoramento desses casos. A pessoa não precisa apresentar doença, não precisa ter sintomas respiratórios, né, que são aqueles que todos, a maioria de nós já tem conhecimento, que ou é febre, ou é dor no corpo, ou é coriza, tosse, as mialgias, dores de cabeça. Não precisa estar apresentando nenhum desses sintomas. Mas é importante que a gente, enquanto vigilância epidemiológica, a gente tenha o monitoramento desses casos, porque eles podem vir a desenvolver a doença. Então isso é bem importante frisar, né? Todos devem ter a consciência de que ao chegar em Gaspar, né, necessariamente em Gaspar, procure o serviço de saúde para que a gente passe a monitorá-los diariamente. Como a gente já avisou, é importante frisar aqui novamente, a unidade de saúde aqui do centro da cidade, ela está preparada para atender as pessoas com deficiências respiratórias. A unidade de saúde, ela vai funcionar das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Importante dizer, isso não significa que a pessoa não possa ir no pronto atendimento do hospital, ou que a pessoa que mora um pouco mais distante, por exemplo, Barracão, Belchior, Bela Vista, enfim, não possa também procurar a sua unidade de saúde no bairro. Também pode, né? Então, a questão aqui é para a gente se organizar internamente. Então, vou pedir, doutor Ricardo, o senhor comente um pouquinho sobre isso, né, a importância, por que a decisão dos profissionais aqui de saúde de fazer essa alteração, essa mudança, de a gente centralizar esse atendimento com as pessoas, e que o senhor comentasse também quais os sintomas que a pessoa está sentindo que deverá procurar unidade aqui no centro. Então, pessoal, a decisão de se criar um ambulatório de doenças respiratórias no centro foi uma medida preventiva que foi tomada em conjunto, porque pode acontecer um número bastante elevado de doenças respiratórias nos próximos 15, 20 dias e haver um colapso do sistema de saúde do município. Então, a opção foi criar um ambulatório de especialidades em doenças respiratórias para que as pessoas pudessem ir ali serem triadas. O que que a gente imagina? Se houverem muitos casos, aqueles mais leves deveriam ficar em casa. Aqueles que forem um pouquinho mais importante, uma febre persistente alta, uma dificuldade respiratória, sim, esse deve procurar sua unidade de saúde ou a do centro. E dali o centro vai referenciar para o hospital. O hospital atende não somente casos respiratórios, né? Atende politrauma, atende pacientes infartados, enfim, uma série de outras patologias. E que se houver uma sobrecarga lá, talvez aconteça um colapso do sistema. Então a opção foi realmente fazer um ambulatório de especialidade de doença respiratória para que as pessoas ali possam ser atendidas e triadas. Quem deveria procurar esse serviço? É quem tem um sintoma respiratório com uma febre persistente alta ou dificuldade respiratória. Quando for apenas um quadro inicial leve de um quadro respiratório gripal, talvez até devesse ficar em casa ou procurar sua própria unidade de saúde mais próxima da sua residência. A partir do momento que a pessoa entrar no hospital ou em uma unidade de saúde, o encaminhamento, ele segue o protocolo médico, o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e assim por diante. Não temos condição nem eu como prefeito, nem o Lu como vice-prefeito ou o secretário de saúde intervir nessa situação, porque é uma questão exclusivamente médica, né? E o médico vai fazer os encaminhamentos que achar pertinente com relação ao paciente. Eu queria lembrar, prefeito Kleber, que a campanha de vacina da influenza está começando, né? Depois a gente pode até falar alguma coisa, se achar pertinente, né? O Ministério da Saúde estaria preconizando a partir do dia 23, agora, a campanha de vacina. A gente está esperando chegar o quantitativo no município para estar tomando as medidas necessárias. Mas é importante que as pessoas procurem a sua unidade de saúde para se vacinarem, né? E assim que tiver a disponibilidade da vacina da influenza, a Secretaria de Saúde certamente vai avisar isso em rede social, nas mídias, para que as pessoas se vacinem, para que a gente possa ter um atendimento mais tranquilo, porque o objetivo nosso é tirar o H1N1 de circulação, tirar o vírus influenza de circulação com a vacina, trazendo toda a nossa atenção por um coronavírus que potencialmente pode vir a acometer a população. Com relação aos professores, né, é evidente, se não vai ter aula, não adianta o professor vir para a escola, né? Até porque os primeiros 15 dias serão utilizados dos 15 dias do recesso de julho, né? Então não tem necessidade. O que a gente pontua é que pelo menos na quinta e na sexta-feira a direção da escola, os coordenadores, enfim, tem um certo cuidado por conta da merenda, tem uma série de situações nesse sentido que precisa de repente ter um cuidado especial, e sobre isso a Secretaria de Educação vai ficar responsável em fazer os encaminhamentos pormenores dessa decisão do governo do estado com relação às aulas no estado de Santa Catarina. No demais, não sei, Gisele, doutor Ricardo, se tem mais alguma coisa a acrescentar? Aproveitando que o doutor Ricardo tocou no assunto do início da campanha de vacinação, né? A gente, hoje, inclusive, a gente já fez a nossa reunião preparatória com os profissionais de saúde a respeito de como a gente vai atender a demanda da vacinação se o Ministério de Saúde mantiver a data inicial, que é agora dia 23 de março. Também ainda fica no aguardo de um outro comunicado. Então, há uma possibilidade do Ministério de Saúde jogar para frente a data da campanha da vacina, o que eu não acredito, mas pode ser que isso aconteça. Uhum. Né? Então, porque fica a pergunta, a gente está pedindo para restringir a aglomeração de pessoas, que os idosos principalmente tenham um pouco mais de cuidado, mas dia 23 de março inicia a campanha da gripe e a primeira etapa é para contemplar os idosos. Então, assim, uma coisa, né? outra coisa. Como o doutor Ricardo falou, a intenção é realmente colocar o H1N1 em stand-by. Então, quanto antes a gente vacinar essa população que é a mais propensa a ter o coronavírus, melhor para nós enquanto serviço de saúde pública. Uhum. Então, a gente está pensando em algumas estratégias dentro das próprias unidades de saúde para realmente evitar aglomeração e fazer com que esse usuário mais idoso ele tenha um pronto atendimento, uhum, né, que não fique ali muito tempo exposto. E aí a campanha começa e a gente vai dando então fazendo então o que a gente se propõe a fazer. Lembrando que esse ano então as pessoas a partir de 55 anos também receberão a dose da influenza, mas elas vão ficar lá para o final da campanha. Então, assim que a gente tiver o nosso quantitativo de vacina certinho aqui no município de Gaspar, a gente vai então fazer o nosso comunicado oficial com a nossa imprensa aqui, e aí a gente coloca, então disponibiliza certinho como é que vai acontecer. Mas a princípio, sim, dia 23 inicia em todo o Brasil a campanha da gripe, e os profissionais de saúde e os idosos são os primeiros a serem contemplados então nessa primeira etapa. A qualquer momento a gente pode voltar dependendo da evolução dessa situação. Tá bom, gente? Obrigado a todos. A gente continua à disposição. Nosso departamento de comunicação está, né, de plantão acompanhando todo o noticiário e esperamos aí que a gente consiga superar esse momento o mais breve possível. Tá bom, gente? Forte abraço e Deus abençoe a todos.